Gavião com 3 horas. Confirmação, a gente quer ouvir? 232. 232 a bordo, taxi CV a parte 1 no Índia, ponto de espera 2 no noite, posição 95, altímetro 10, no meio, morro. 0, no meio, parte. A 3896, após a passagem da Airbus da companhia, ingresso a Juliette até o gate 06. Após a passagem do chão da companhia para o 06 até 3906. Salve. Convidado é Renato, após a nave na passagem. Ok, obrigado pela informação. Oi, Salvador, bom dia, CNA62, tem que enviar o sinal Renato visual para mim. Salvador, Oceaner 6250. Prossiga para a torre. Sim, Oceaner 6250, primeiro colete para a torre. Quem chamou? Sim, 2065, autorizado, Guarulhos 2360, decola 10 com primeira curva direita. Na saída da Euleda Motte. O presumo 10 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5543, controle 120.8. É, Lima, Lima, Foca. É, confirma isso, em inglês. 10 no 7. 10 no 7. Na final, está pelo Zarba, na 642. M Torre, 1.8.95, no 642. M-Torre, 9.5, na CR, informação, voo 5, confirmou parte da pista que decorre? Colômbia 48, continua a aproximação, guarda a pista livre. Certo, Colômbia 48. Modem 0264, controle 120.8. Lima Foxtrot, reduza para 2009. Reduzindo 2009, Lima Lima. Tio entrou no 0 no meio, confirma o PLB e autonomia. No corte de frequência. Vitor Xero, até aguardo 1 minuto, cobre para a saída coral. Alô, Salvador. Bom dia, o gol 2171 na ponte 10. Gol 2171, prepara a saída da El para o convoio, número 2 para fora. Informação, gol. 2171, prepara a saída da El, aguarda cofre, número 2. Gente, gol 1971. Vitor Charlie, eu estou na escuta. Confirmo o pátio que se encontra, a pista que decola. Gente, autorizado em Leos, uma centena, decola da 17 com primeira curva direita na saída coral. Transponder 0271, no controle 120.8. Já está o cortejamento correto, confirma o POV e autonomia? Autorizado o acionamento para o táxi, chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro 10-6. Posição para o táxi e decolagem, chama a torre 1-8, decimal 95, bom voo. Fiquei com o meu Lima. Gente, um abraço igual a informar antes do meu livro. Victor Charlie Hotel, seguindo Charlie 208, Oscar Golf Sierra, chame ponto de zero, até que sair papá. Volume 48, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, no 09. Autorizado, pouso no zero, volume 48. No 363, mantenha o ponto de espera. Copia? Copia, 2171. Autorizado São Paulo, com voo 360, decola da 10 com primeira curva à direita, na saída da Eulida Mótico. Depois do 10 a primeira aerovia, base conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5532, o controle 120, decimal 8. Autorizado 360, nível 360. Aerovia Presolo 1-0, após conforme a rota do plano. Agora deu 1-0 com curva à direita da Eulida Motiva 208, controle 532 no transponder. Gol 2171. Gol 2171, no contingimento correto, reporte para o senhor Pichibé Gastronomia. Reportaremos 217. Minha vez estabilizada, localidade. Lima Lima Fox Trot, chame torre 1-8, decimal 9. 2-9-5, graças. Após elétrico, o peso do 2-1 é a primeira aerovia que intercepta após conforme rota. Transponder 5503, controle em 120, decimal 8. 3-0, se autorizado para Curitiba, da 1-0, curva direita, pegue o arrobó, fundo, direção elétrica, voa nítico, superior do 2-1 até Sierra, Charlie Bravo, pós superior alfa 3-1-0, até Oranga. Transponder 5503, controle em 1208. São 3859, protegimento correto, reporte para o fora, puxa bem questionamento. Voltarei. São 3063, anel de manter a pistão no zero. Já manter o nosso Condições de agilizar o alinhamento, você confia? Volume 48, solo 57, direita 21, décima 9. Direita 19, dona 648. Oscar Golf Sierra, reautorizado. Livre na taxiway Oscar, passo 180 em aguardo devido ao tráfego, girando base, pistão no 7. Vitória GM3, decolagem autorizada no 0, vento no 10 graus, no 09. Vitória 3663, decolagem autorizada, pistão no 0, 10 graus, no 09. 2-1-8-9-5 e até daqui a pouco. Torre Salvador, Papa Romeu mais Serra Golf. Lima, Lima Fox, autorizado que está no 7, tempo 1-0-0 graus, 099. Livre pouso no 7. Max Serra Golf, chame para o cancelamento do plano. Ok. Alfa Juliette, até o gate 07. Alfa Juliette, 07, informação bom dia, o azul da 780, quem te informou aqui? Azul 2780, identifique, foi Serra Vida 366, desça para 2510, reporte estabilizado. Este descendo para 2500 pés, 366, reporte estabilizado. Controle Salvador, bom dia, 3663, 1200, vai Outland, vai Outland da Motiva, 3663. 3663, suba ao 340, cena da Eltrans, com Motiva, contato radar na decolagem. Afirmativo, mantenha o perfil, 340, 3663. Plano de instrumento caçado, 1201, base pela direita, 107, base curta. Curta, Golfo. Mas se regolfe após o pouso, a parte 4? Aguarda bata. Bata, seguinte. Autorizado pouso, pistão no 7, Max regolfe, vento 090 graus, 109. Eu vi pouso, Golfo. O número 648, a posição foi modificada para 05, irá aguardar o pushback da aeronave. Negativo, a aeronave no parte 3 já finalizou o pushback. Taxi, o azul 270, pelo BG 65, autonomia de 2 horas e 20, alternando Salvador. Taxi, via parte 1 no Índia, ponto de férias, chama Torre 1 no 8295, altímetro 1017, Volvo. Via parte 1 no Índia, Torre 1895, 17 agente, azul 2705. O 2065, após a passagem do ATR, está aguardando o seu pushback reportar. Você vai oficiar, ralhar e manter pista no 7? Solo Salvador, o gol 2171, para o pushback acionamento, posição 1-0. Gol 2171, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Autorizado, reportarão táxi, gol 2171. Você vai oficiar, o tráfico que livrou, vai livrar, e pousou, vai livrar na bata. Seguinte. Passou com a Sierra, vento 110 graus, 099, decolagem autorizada no 7. Salvador, bom dia. Azul 2710, ponto 710. Azul 2710, autorizado a ler e decolar. Pista no zero, vento 110 graus, 099. Livre alinhar e decolar da 110, 2710. Vitor, tchau, até olhar e manter o 17. Lima Lima Fox, autorizado cruzamento da 17, vá prosseguir a parte 5. Poste na final para pouso Resolveu Lima. Servito uniforme, identifique, foi o servito 368, desça para 4 mil pés. Ajuste no 0, no 7. Controle, muito bom dia, o Fórmula Nossa Golferra. Com segurança, ingresso via Juliette, para o Vítor. Com segurança, Juliette, era o Vítor. Tchau. Tchau, Fórmula Nossa Golferra. É a Vítor 368, inicialmente. Controle 20 decima 8. 20 decima 8, 27 com 0. O Vitor Xeratão registra que decolou a frente, sendo o mesmo perfil de saída e o mesmo nível. Para não ter que esperar muito tempo no solo, o senhor aceita mudar o nível ou 080 ou 120? 080, então, sim, mantenha a posição, guardando. Controle Salvador, bom dia, azul 2710, saída Conde. 710, contato radar na decolagem, saída Conde, suba nível 1970. Subida nível 1970, azul 2710. Confio o BV, por gentileza. Bem, está aqui via a parte 1, Índia, ponto de espera, chama Tony 1, no 8, 3, 9, 5, altímetro, no 0, no 7. Bom voo. Ticket 229, fog identification, descend to flight level 100. Fly direct to Sierra Vito 368. Taxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera chama Tony 1 no 8995. Altímetro no 097, segue como número 2 na frente do da companhia. Bom voo. Pati 1 no Índia, ponto de espera 295, gol. 2171, obrigado, bom dia. Fala, Salvador, bom 9648, meu irmão. Está na posição correta, cuida da volta do Capitão. Sim, iremos informar para essa. Está mais 10 minutos. Afirmativo. Afirmativo? Afirmo. Senta, usou 2700. Uno, dois, cinco, decimal, uno, alterne, uno, dois, oito, decimal, três, cinco. 251, 2235, altar, 363. Queria confirmar o ajuste, azul 2780. 0 no 7. Obrigado. Thank you. 2065, anel e decolar, 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Sushel Hotel, decolado 1-0, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8 graus, eu vejo que 2-0 graus. Controle Salvador, Papatango, veio com o Charlie Hotel. Sou Charlie Hotel, 2080, Tato Radar, veio do Coral. 080, sai da Coral, veio com o Charlie Hotel. Sequência livre, vem com o meu livro. Salvador, bom dia, o Gol 21, 71. Próximo ao ponto de espera, da 1-0, pronto. 2171, mantém o ponto de espera. Mantém, Gol 21. Iniciando azul 2770. Semiturno e uno no 8 decimal 95. 1895. 08, ligado, bom dia. Bom dia. Torre Azul 2780, estabilizado no final. Azul 2780, curso autorizado, sistema 0, 20, 90 graus, 1-0. Gente, autorizado por hoje, azul. 503 autorizado para você. Para ver se Salvador, bom dia, Gol 2065. Gol 2065, subou 360, saída Dial. 360 Dial, Gol 2065. Exato, se tiver que falar, pode estar. Salvador, o Gol 124, solicita 390 para Salvador. Apete, 2710. Gol 20, mesmo. Foi direto, posição Leda. Direto, posição Leda, Gol 20, mesmo. Entendido como aceito 370, autorizado em Recife. Nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Puca, Jama após Jama Cardinal. O peso 1 na saída primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponda em 5552, controle 120, decimal 1. 7. Autorizado 370 para Recife. Saída Puca, então, Jamo, depois Aracaju, e a perda do 17. Transponder 5552 e o controle 1201, é o Gol 1124. Controle 1208. Afirmativo, Oscar Golf Serra copiou direto a Raíra, Oscar Golf Serra. A frequência do controle em 120, decimal 8. 1208, Gol 1184. Procedimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento no gate 03. Chamado 03. Confirma, foi o TAN 3859 que chamou. Confere para o push. Sim, é o número 2 do setor agora. Thank you. A Golf Serra, informe a razão que está empregado. Quem está, senhor? Vitor Charlie Hotel, retoração para separação de tráfego, curve à direita, proa 24250. À direita, 250, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, em caso de falha de comunicações, em mais 6 minutos, eu sou autorizado a reassumir navegação na proa de Coral. Isso, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel, tráfego posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, passando 6.710, em seguida para uma centena com 500 pés de razão, em 130 nós de grau de speed, é um Charlie 208. Tem que ver que o Charlie Hotel nos alvo mesmo. Ah, o Oscar Victor em forte. Posso que a vida uniforme chame torre 1 no 8-9-5. 8-9-5. Oi, bom dia, papai, tem gosto que a vida uniforme. Caso 2880, só luz no meio, direito 219. Direito 219. Posso que a vida uniforme, bom dia, qual pista? Ah, poderia confirmar, ouvir? Vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Ah, 1-7, se possível, com base pela direita. Sente, base pela direita autorizado, Oscar Vitor Uniforme. Base de autoridade está presente, Oscar Vitor Uniforme, da 1-7. 2171, decolagem autorizado 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Decolagem 1-0, gol 2-7. Campanha em log. 2780, ligou, não sei, escuta. Base 2780, bom dia, tá aqui TV Alfa, quilo, bate 3, quando lá tem sinalizador. Estilo, depois bate 3, acerta o sinalizador. 3859 autorizado, se tiver aqui só na reporte tá. Bom, cadê tá com 3859? Mike, Wolf, Mike, copia. Autorizado, Serra Nova Evers, Vitor Romeu, nome 1 país, decola da 1-7, com primeira curva direita no corredor, axé, transponder 0114, controle em 1-20-8. Uniforme, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-20 graus, 1-19. Pouso autorizado, 1-7, de volta. Acionamento, táxi, decolagem, chama a torre 1-18, decimal 95, altímetro 1-0-1-7, bom voo. Mike, liberação na chame táxi. Chame para decolagem, microfone. Gol 2171, decolado 1-8, controle instalador 1-208. 208, gol 2171. Controle Salvador. Bom dia, gol 2171, decolou da El. 2171, tato radar na decolagem, suba ao nível 360. 360, gol 2171. Decolagem 0, 1-2-0 graus, 1-2-9. Prossiga. Sim, você trafou na curtíssima da 1-7 sem interferência, vento 1-20 graus, 1-20. Para o Cibete, da posição 07, bate 1. Confirma o pushback ou rebote? Aliás, rebote, posição 07. Gente, para qual posição você prossegue? Posição 13, remota para a posição 07. Gente, então se encontra no gate 07, que é prosseguir para a remota 1-3. Confirme. Na posição 50, posição 13, reboque. Posição 07. Gente, autorizado o reboque. Reporta finalizando no gate 07. Autorizado o reboque e reportará o final na posição 07. Isso é o prazo. Fala Salvador, bom dia, Azul 2770, com informação até ou autorização para Porto Seguro? Azul 2770, informação até o confere, aguarda a porta. Mandando copo. Fuca, atenção Aru. Fuca, Aru, atenção 350, bom dia, 6312. Mike, confirmar que reporte, mantém meu pé, corredor do Axé, reporte na BR Paulo da Barra. Ok, a possibilidade de seguir é a 200 pés sobre a água? 200 pés sobre a água, Mike Wolf, Mike. Aí sim. Sandra, 25 para o táxi, forma 176. Guarulhos, autonomia de 4 horas e 10. CV a Índia, ponto de espera, chama a torre 1 no 8, decimal 95, ótimo, trilha 0 no 7, bom rumo. 17, ponto de espera, 295, grato, boa semana. Mano, controle. Juliette, hotel Romeu, prossiga. Dan 3859, pronto. Dan 3859, venere decolar 10, 130 graus, 129. A linha decola 10, Dan 3859. 20 kg, Zulu. Verifique seu transponder, não tem indicações. 770, copio. Ainda não recebo. Doutor Azul 2710 solicita nível final 150. Júlio 2171, é possível voar motiva? Aguarde Azul 2710. Atingindo 50, o gol 1094 na proa 368. 1094, desça para 4 mil pés, está autorizado o procedimento RNAV. 4 mil, RNAV 10, está autorizado, está sendo centralizado o gol 1094. 20 quilos do Lu está mantendo no 1500 pés? Afirmativo, mantendo no 1500, 0162, já recebeu o transponder. Gente, ainda não recebo o seu transponder. Informo que deverá efetuar a manutenção no solo ou não poderá decolar mais com essas transpondas dessa forma. Ok, ciente ou excluído. Controle 271, não pegou, passo 50, é possível voar, ótima. 2171, chame o centro Recife em 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Marca 39, é você 235, obrigado. America 229, I can take tower frequency 118.905. We'll expect that, America 229. Azul 2770. Azul 2770, procedimento correto, reporte para o Chubeca, seu nome. vai reportar quando pronto o estacionamento. O azul 2770 está no site 3. 01-622. Catrucho Niner, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 0 on land rock. Clear to land, American 229. 3859, bom dia, suba ao nível 360, saída Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, elétrica 360, está 3859. Azul 4207, bom dia, identifique, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro 07. Fui direto para o Serra Vitor 368. T710, serviço radar encerrado, já próximo à posição Conde, a 7 milhas do Través de Conde, chame Aracaju, 120 decimal 3. 120 decimal 3, azul, 2710. Vitor Charlie Hotel, serviço radar encerrado, 3 milhas da posição Coral, chame Léus, 120 decimal 1. Para o táxi, voo 1184, 131 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna São Gonçalo. Aqui é via Índia, ponto de espera, chamada 1139, explica o continente 1027, bom voo. Para a Índia, agora 10.017, 118.5, voo 1184, obrigado. Eu não escuto. Parece não atrasa alguma informação. Até, Oceané 6312, chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 1, correção. 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85, Oceané 6312. 6312-2545-2685, obrigado. Estabilizou o gol, 0-9-4, chame turno 1 no 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Claro. Sente bom voo. Solo Salvador, é o Victor Bravo, hein? Para informar o termo de reboque. Sente bom dia. Bom dia. Teasa, Luiz, pelo Zulu. Alô. Ground America, 229, is clear, the runway is parking 811. The Alpha, Juliet, to gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 229. Solo Salvador, o Azul 2770, no pátio 3, pushback acionamento. Azul 2770, autorizado, pushback acionamento, repartar. Autorizado, vai repartar, táxi, o Azul 2770. tráfego da Gol próximo à Serra do Esquilo do Gol. Quilos Zulu, Xeme Torre, Uno no 8, decimal 95. 1895 Zulu. Quilos Zulu, continua aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda na autorização de pouso, está visual com o tráfego da Gol na final, 8 Quilos Zulu. Sim. Zero, para Maceió, informação hotel em curso, autorizado Maceió, nível 350, decola da 1-0, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. O peso do Luno 7 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5563, controle em 1-2-0-8. Xanamé 1-4-0, com o TGMS correto no gate 08, reporte com o foro para o Xanamé QTM. 2-4, fala 3-1, libera direito, 2-1, décimo 9. 2-9. Na 3859, transmissão para Recife na frequência 1-2-6-0, terna 1-2-8-8. Pedro Recife agora, tá 3859, bom dia. Bono 094, taxi via Alfa GBS até o gate 1-0. Alfa GBS para o gate 1-0. Bono 094. Salvador, o Azul 2770 está com 47 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia e alterna Vitória. Teve a parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1 no 8, decimal 95, altímetro 90 no meio, atento ao táxi do MOG da América. Atento ao táxi do MOG da América, via parte 1 no Índia. O Azul 2770, quando lá, 1895. Obrigado, bom dia. 739, essa é a identificação. Descer a chegada a Mari para nível 050, hoje em cima 06. Primeira Mari 050, com a 759, na 06. O SEL prepara a saída, Puca, guarda a conta. Chapéu Romeu, desce para nível 080, vou agir na 096. 1184, decolou 34, controle 1208. 208, controle com 1184. Salvador, bom dia, com 1184, decolou na 50. 1184, contato radar na decolagem, suba via saída da Puca para nível 370. Puca por 370, gol 1184. Libera direita, parte 5. Parte 4 ou parte 5? Da D então, parte 4. Eu vou pedir para olhar e manter pressão na 7. Gol 1739, vou estar para o estado de serviço 366. 366, vamos estar para o estado. Juliette, tem alguém te mandando? Está atento, após o mesmo, Juliette para 10. Gol 1094. Azul 2770, tá no ponto de espera. Azul 770, a linha de decolar que está no zero, vendo 100 graus, 089. A linha decola no zero, Azul 2770. Venha no 40, aguarda para o pushback na posição 08. Após passagem do Boeing da Xena até o gate no 0, Boeing da Gol, inicie o pushback e reposta. Tá? Gol 9140, está autorizado no 6148, copia. Autorizado na CEO, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Pucajama, Boijama, Caju. Transponder 5567, controle 1020.8. Pouca região Maracaju, 567 para fundo, 208 controle, voo 1648. Voo 1648, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e planamento no gate 0. A planamento também de abraço, prossiga. Confirme vista de decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 grau, 099. Alô, 770, decolou 38, controle de Salvador 208. Azul 2770, decolou 38, controle de Salvador 208. 08777. O meu Golf Sur copiou? Decolagem autorizada? Controle Azul 2770, decolado Coral. Azul 2770, contato radar na decolagem, tudo havia sido Coral para nível 160. Para Terra Coral, 160, eu estou indo, vou direto Coral. Após 2000, pais autorizados, direto Coral. Após 2000, direto Coral, 2770. Filete até Romeu 10, para nível 060. Autorizado, se vai questionar, pode estar. Você cruzou o campo, chame o controle de Salvador 20-8. Deixa até uma regressão. É. 4, estamos até para Recife na frequência 125.45 até 126.85. Recife 4207, final visual pistola 0. Azul 4207, agora 14 na frequência 118.95. 95, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4207, Sierra Vitor 366, visual. Azul 4207, ponto perigoso, pistão no 0, vento no 10 graus, 109. Livre pouso, pistão no 0, Azul 4207. Ponto perigoso. Beleza, pelo meu autorizado servidor 368, eu desço para 4 mil pés, logístico no 0 no meio. 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 mil pés, 4 Papatango, Romeu, Golfe e Vitor. Confirme. Mandei o nome perto, corredor forte. Confirme chamado para pouso. Mais 50 minutos, solicitou 095. Menos, ok? Afirmo 45 para Aracaju e está solicitando 095. Agatango, Romeu, Golfo e Vitor, inicialmente mantendo a mensagem, agora espera a sessão. Alternando Recife, 2 horas, sim? Gente, autorizado o táxi via 41 no Índia, ponto de espera chamado Rio no 8195, altímetro no 0 no 6. Atento ao Boeing da Gol, finalizando o pushback na entrada do Pátio 3, prossegue o táxi, bom voo. Mike número 2 para a Copa agora. Confirma somente para ver. 170. As passagens do Airbus da Avianca Taxiana até o ponto de espera. Segue via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chama Torre 1-18-95, altímetro 10-16. Bom voo. Entregue o Avianca, vamos lá, monitorando o seu. Grava para 3198. Manda 3198, respeito 1500. A 3198, a sua identificação. Dessa vez chegada a Mari para nível 050, hoje estima 096. 096-050. GBR 100, reporte vibrando. 219. Direito 219, azul 4207. Faz cruzamento entre o Dona e Simbra, mantendo 510. Pode instalador 1-0-1-6. Aguarde perfeito de comunicações. Posicionamento 4-0 autorizado. Aliar e manter, pistão 0. Autorizado, Servo VB Quebec Uniforme, MUCU-G, uma centena, decola da 1-7 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição VATAP. 5001 no transponder e controle 1-2-0-8. Prosseguindo o eixo da Golf 677, o meu Golf mesmo. Azul 4207, antecipou. Alternativa Vitória da Conquista, a transmissão sai intercortada, confirme a saída copiada. Confirmando primeira curva esquerda após a decolagem, transponder 5001. Confirma o POB e autonomia. Para... acionamento, táxi, decolagem, chama a torre 1-9-95, altímetro 1-0, 1-6, bom voo. Boa. azul 4207, taxi PVA, Alfa Juliette, tem alguém 01? Alfa Juliette para 01, azul 4207. Renato Renato, para piscina 0, reposta para São Sérgio 366. Porto Salvador 208. 208, ali daqui a pouco, obrigado. Certo. Controle Salvador, bom dia, Oceana 61, 40, decolou para os 0.500. Oceana 61, 40, contato radar na decolagem, se vazio sai da Puca para nível 350. A Puca até o 350, pode voar, a Puca está presente? Está autorizado, Oceana 41, 40. Puca, obrigado. Azul 2770, solicita. Ah, azul 2770, solicitando a coordenação com o controle Mel, da Fibuar direto Porto Seguro. Azul 2770, mantém perfil. Eu 430, da Paula da 10 com a primeira curva direita na saída da El, Leda Morte. Transponder 5577, controle em 120.8. Eu decolo da 17 com a primeira curva direita na saída da Eule da Morte. Juliette, marque cotejamento correto. No pátio 5 para acionamento, táxi decolagem chama a torre 1 no IP 95. Confirma o POV autonomia. Gente, vamos. 1094, prepara a saída Puca e aguarda a foto. Corrige, prepara a saída Momo. Nove aguarda um minuto cópia, informação fixa ao hotel, prepara a saída da ESA. Um ponto de risco, reporte para a cópia novamente.